Saudade. E aí? Oi. Um abraço ao amigo Pedro Melo. Ele e a sua esposa curtindo o encerramento da festividade. Obrigado, Pedro Melo. Um abraço. Valeu. Como é que é? Briga comigo, mas não vai embora, mas não vai embora. Briga comigo, amor, briga comigo, mas não vai embora. Briga comigo, mas não vai embora, mas não vai embora. Sou eu que te imploro, amor, briga comigo, mas não vai embora. Olha só, aproveite a promoção aí. Cerveja Brahma 3x10. É a super promoção pra você aproveitar. Cerveja Brahma, tá bom? 3x10, aproveite. Faço o que você quiser. Fale o que você quiser falar. Mas não me abandone, por favor. Eu preciso desse amor. Preciso de você. Você é tudo que eu tenho comigo. Meu amor, meu paraíso. A razão do meu viver. A gente briga e se e aí? Um abraço aí às perseguidoras. Minha amiga Ana, Amélia, marcando presença aqui no Zeca Padeiro. Um abraço. Como é que é? É o encerramento da festividade. Pra você aproveitar. Bora curtir a saudade, vamos lá. Alguém pra gostar de mim tem que ser triste como eu. Alguém pra gostar de mim tem que ser triste como eu. A dor que eu estou sentindo não há no mundo quem já sentiu. Por uma coisinha à toa, meu bem me disse adeus e partiu. Porém, se o arrependimento fizer meu bem voltar, eu juro perdoarei e prometo até nunca mais brigar. Alguém pra gostar de mim tem que ser triste como eu. Alguém pra gostar de mim tem que ser triste como eu. A dor que eu estou sentindo não há no mundo quem já sentiu. Por uma coisinha à toa,

Aproveite. Filho do divino, por ser menino, Deus me perdoou. Compreendi que estava errado, que não se deve morrer por amor. Compreendi que estava errado, que não se deve morrer por amor. Eu ontem tive tanta sorte, a malvada da morte andou perto de mim. E a saudade, vamos lá. Eu no meu carro dei bobeira numa brincadeira, quase levo o fim. Andava toda velocidade pra superar a saudade. Segura. Andava junto a mim, meu parceiro Armandinho. Essa só no caqueado, hein? Aí conhece, bora Armandinho. Que rosa, coisa mais linda do meu jardim. Essa saudade era de rosa, coisa mais linda. Minha canção, os seus olhos vão brilhar, meu bem. A qualquer dia, qualquer hora, qualquer lugar, em seu pensamento eu vou estar. Se a canção me envolver, você sentir vontade de chorar. O DJ pra refletir, fecho os olhos pra sonhar. E no delírio da canção, tente abrir seu coração. Deixa o amor te completar. Por favor, não diga tantas vezes não. Um abraço, amigo Jean, ele e o Júnior, galera da Copetipan, um forte abraço. Estão aqui recordando. Passar por tudo e jamais se deixar. Mas a promessa é o impulso do tesão. Uma trança até se jura amor. Ligue o volume do amor. Sou seu DJ, sou seu cantor. Vem, meu amor, me completar. Mas por favor, me dê se eu te chamei em vão. Em vão. Como é que é? Olha só, não deixe de aproveitar aí a super promoção, hein? Cerveja Brahma, 3x10, aqui no nosso bar, aproveite. É a promoção legal pra você. Lembra que a gente prometeu passar por tudo e jamais se deixar. É a promoção da Brahma, mas a promessa, e também da cerveja Tijuca, tá bom? Olha só, pra você tomar todas aí. Aproveite. Uma trança até se jura, amor. Ligue o volume do amor. Sou seu DJ, sou seu cantor. Vem, meu amor, me completar. É o encerramento da festividade São José. Com você aproveitando aqui no barracão do Zeca Padeiro. Bora dançar mais uma. vem me ensinar como se ama. Vem, me faz feliz em minha cama. Diz pra mim que eu te deixo louca, que desejo, meu amor, quero você num longo beijo. Diz pra mim que eu te deixo louca, que desejo, meu amor, quero você num longo beijo. Como é que é? Segura! Amor e loucura. Vamos dançar? Amor e loucura. Olha, ainda temos a venda aí o churrasco e o tacacá. Só R$5. Mas já está acabando, aproveite, hein? Sombra que se faz além do dia. Meu amor, quero você num longo beijo. Pois me queima ardentemente um sentimento aceso. Meu amor, quero você num longo beijo. E a saudade pra você curtir. Você dançar agarradinho, hein? Bora virar mais uma. Nosso amigo, o amigo André, um dos considerados, marcando presença, curtindo. Obrigado, André. Bora, Luzi, saudade. O

marquei pra ficar contigo. Eu não demoro, pra você vou voltar. Volto logo, pra você eu vou voltar. Volto logo, pra você eu vou voltar. Volte logo. DJ Rai Moraes. Aninha e Nelsinho Rodrigues. Meu amigo Armandinho, a Maiara Mesquita. Galera que arrebentou aqui no encerramento da festividade. Um abraço, hein? O encerramento da festividade. Eu voltarei pra ficar contigo. Eu não demoro, pra você vou voltar. Volte logo, pra você eu vou voltar. Volte logo, como é que é? Pra você eu vou voltar. Só pra você que dá valor. Bora recordar. Vai encontrar outro alguém como eu, que possa te tocar, te envolver ponto a ponto, tocar seu corpo, fazer você sair de si mesmo. Nada no mundo, amor, vai ser igual. Abraço, amigo Ney, La Boboneira, um dos considerados, abraço. Amiga Lucy, saudade, a Lucy não perde uma. Ela e a comitiva, obrigado, Lucy.